Aí, irmão, enquanto muitos estão pagando o preço da guerra, outros com a língua estão promovendo ela. Quer saber? Tô cansado desse bando de arrombado espalhado por aí, que não pode me ver feliz, que já quer saber o porquê. Qual a causa, o motivo, a razão do meu sorriso, e que não fica tranquilo enquanto eu não descobrir onde eu tô, onde eu vou, se tô mal, se tô bem, tô com quem, com ninguém. E se eu tô com alguém, procurar saber quem é, se é homem ou mulher, se eu tô de bike ou a pé. É isso que ele quer: notícias pra espalhar, fofocas pra publicar, jornalista especialista em matéria de inventar. Histórias baseadas em atos não ocorridos, boatos se tornam fatos em boca de Zé Polvinhos. Isqueirinhos transformam amigos em inimigos, criando desavenças sem nenhum real motivo, só pelo prazer de ver o outro se ferrar. Por não ser ele, sim você quem vai chorar. Quer falar, publicar, então tem que inventar, porque eu não dou motivo pra você saber quem sou eu, com quem ando, que ando falando, inclusive o que faço ou deixo de fazer. Quer falar, publicar, então tem que inventar, porque eu não dou motivo pra você saber quem sou eu, com quem ando, que ando falando, inclusive o que faço ou deixo de fazer. Vai me ver, me cumprimenta e aperta a minha mão. Se não aguenta, só lamenta por não ter informação pra poder falar o mal, só pra ver o meu final. Mas pra ter um bom sinal, invento que não é real. Vive na bota do sistema pra fazer o meu sufoco. Sua rota é viver nos problemas dos outros. Não são poucas as fofocas que variam a cidade. Fofoqueiros se tornam donos de sua própria verdade. A língua de sapo, olho de lula com teoria de louco, contratado pela rua pra fazer o olho gordo. Almeja o dos outros, inventa pra sair bem, despeja inveja no dos outros por ter o que ele não tem. E se tem, tenta tirar, se não tira ele engana, trazendo mais informações que o jornal da semana. Os sequelas da vida tão louco pra me ver cair, acabo sendo tagarela mais quieto que eu já vi. Quer falar, publicar, então tem que inventar, porque eu não dou motivo pra você saber quem sou eu, com quem ando, que ando falando, inclusive o que faço ou deixo de fazer. Quer falar, publicar, então tem que inventar, porque eu não dou motivo pra você saber quem sou eu, com quem ando, que ando falando, inclusive o que faço ou deixo de fazer. De longe os bico me imita, sempre fica, se limita, me irrita, que é uma dica, tiozão, se habilita. Estica história pra ter glória, pra poder mostrar uma vitória, sem trajetória, quer saber? Pó parar. Vai falando, se esguelando, demonstrando a mentira, recriando, transformando. Um dia o jogo vira, continuo e atuo, mesmo sendo criticado, mal falado por você. Quer saber? Muito obrigado. Todo mundo avisado, cuidado, preste atenção. As ruas estão repletas de língua de dragão, querendo te queimar com falsas afirmações. Manipulam palavras, distorcem informações, movido pela inveja da felicidade alheia, sem capacidade de conquistar o que deseja. Ai, eu vou cuidar da minha saúde, mano, porque da minha vida já tem muita gente cuidando. Quer falar, publicar, então tem que inventar, porque eu não dou motivo pra você saber quem sou eu, com quem ando, que ando falando, inclusive o que faço ou deixo de fazer. Quer falar, publicar, então tem que inventar, porque eu não dou motivo pra você saber quem sou eu, com quem ando, que ando falando, inclusive o que faço ou deixo de fazer.